E aí, Jay, gravar um medley, né, cuzão? Tá ligado, ficar aqui na quebrada parasitando não dá não, mano. Vou meter marcha. É o seguinte, medley novo, MC Gui, Jay Leozinho tá no beat. E aí, Jay? É que o neguinho acordou bem revoltado, lançou uma BMW, foi no giro na quebrada. E por acaso não só a loira tá do lado, tem a ruiva, a morena e toda siliconada. Com a meiota eu brinquei com as cavalas, ela joga empina rabo e diz está apaixonada. Mas o mundão vai girando na nossa banca, tipo um sonho de criança, 800 cilindrada. E lá na praia tá tudo no nosso nome, vários drinks, microfone e as amigas da farra. De Nike bolha nós assusta as garotas, hoje o dinheiro voa e amanhã volta pra casa. É que o neguinho acordou bem revoltado, lançou uma BMW, foi num giro na quebrada. E por acaso não só a loira tá do lado, tem a ruiva, a morena e toda siliconada. Essa ficou pesada, né, cuzão? E essa daqui, na humildade da mó lua, né? De Havaiana branca, eu parti naquele pique, eis é isso. E não sai do meu pé, mas com todo respeito não é Nike nem é grife. Cheiroso e tatuado e no bolso qualquer. De Jetta ou golfeira, rebaixei o HB20. Tintim, prosperidade e fé. 2019 eu seja menos sem limite. Vou parar de tomar gin, acho que não, vou dormir sempre cedinho. Acho que não, olha eu nasci assim. Acho que não, carnaval e ano novo, ser solteiro é muito bom. Vou parar de tomar. Acho que não, vou dormir sempre cedinho. Acho que não, olha eu nasci assim. Acho que não, carnaval e ano novo, ser solteiro é muito bom. Na humildade, tá mó lua, né? De Havaiana branca, eu parti naquele pique, esse é isso. E não sai do meu pé, mas com todo respeito não é Nike nem é grife. Cheiroso, tatuado e no bolso qualquer. De um Jetta ou golfeira, rebaixei o HB20. Tintim, prosperidade e fé. 2019 eu seja menos sem limite. Vou parar de tomar gin, acho que não, vou dormir sempre cedinho. Acho que não, olha eu nasci assim. Acho que não, carnaval e ano novo, ser solteiro é muito bom. Neguinho favelado, elegante, largado. No toque da nave, desabilitado. De meia tá dando trabalho. E as cavalas em caps, a meu leto brisadão. De golfão rebaixado e no teto solar é fumaça pro alto. Bico fala que menor folgado. Perguntou do relógio portado e da loira do lado. O canque exalado e o Nike de mil malandreado. De tome o Lacoste cortando São Paulo, esquece em brasa. De tome o Lacoste. Assim. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós e elas três dia virado. Hoje ou noite nosso bonde surge, com as gata que curte. Quer ir de BM pro rolê? Tô de Gucci e as Putiane quer aparecer. O neguinho favelado rouba cenas sem querer. Nossa, esse BPM tá batendo na mente. Camisa da seleção de Nikeira e XT. Nós que manda e desmanda nas piranha, pode crer. Kank drink tá na mão e os cordão fácil de ver. No asfalto, na quebrada, todo mundo vai dizer. E aí, Leozinho? Feriado, eu tô virado só pra não contradizer. Nós e elas embrasado nesse clima de lazer. Já mandei nessa rima, bem bolado. MC Ig, rimando, zona norte, tá na área. O Leozinho tá no bicho, tá ligado no swing bom. Os maluqueiros na rima, tá ligado, curte o som. Mandei na rima, tá ligado, certo pra finalizar. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Zona norte, tá na área, tá ligado.